Sejam bem-vindos a mais um episódio do Obrigado Internet, yeah! Um podcast semanal em que falamos da internet, é verdade, mas também de outros assuntos bastante divertidos, tipo flagelos, memórias, conversas ultra boa onda. Bom, como é habitual, eu sou o Fernando Alvim, a lenda da rádio e televisão portuguesa, e faço-me acompanhar pelos meus dois amigões, que às vezes são super amigões, Nuno Dias e Pedro, yes, Paulo. Epá, que incrível! Incrível. Melhor dia do ano da minha vida. Porquê que é? Porque estamos aqui todos juntos. É verdade. E para além disso, palma é a última edição. Palmas à amizade! Palmas à amizade! Palmas à amizade! Amizade é a melhor cena da minha vida. É incrível. Bom, para além disso, uma coisa. É a última missão antes de irmos de férias. Verdade? Verdade. Paulo, verdade. Então o teu... Férias! Pois é. Não nos deixem. Vocês não têm planos para férias? Onde é que vão? Eu... Planos para férias... Não tenho planos. Vou curtir, okay, a vida, não é? Vou curtir a vida. O que é que eu vou fazer? Eu vou sair de Lisboa. Que okay, eu odeio Lisboa. Por acaso eu adoro Lisboa em agosto. Não, ele adora Lisboa também, mas está só a armar. Fica uma cidade só para nós, quase. Não, nestes últimos tempos não fica só para nós. Os turistas também. E é bom... As turistas alguém ficam, tem que... As turistas ficam alguém só tem para que... nós. Tem que tomar conta da cidade. Eu sinto que estou a tomar conta da cidade. Dar hospitalidade, não é? Olha aí, ó, come on. Saber receber. Isto não é bem assim, é? Estou aqui, estou aqui. E tu... Nós temos hoje um convidado. Pois é. Convidado? Que é um que fã de Fernando Alvim. Ora bem, eu não sei quem é o convidado, mas o convidado vai apresentar-se. Eu não sou um convidado, eu sou apenas um fã de Fernando Alvim. Um espectador. Incrível. Fernando Alvim. Okay. E nos últimos tempos tornei-me também um fã de Nuno Dias. Também? Mas primeiro foste meu fã. Primeiro fui fã do Para ser simpático vai dizer que também é meu fã. Exatamente, para ser simpático hoje tornei-me fã do Pedro Paulo também. Também conhecido como PP, não é? Isso não é mais engraçado, foi quando eu conheci o Luís no Maus. O Luís vai de carro, vai de táxi para casa hoje. Que dei-lhe boleia. Conheci o Luís no Maus Hábitos, sim, e ele disse que adormeci ao ouvir a minha voz. Há uns meses atrás. Há uns meses atrás. Ah, não poderá significar algo. Então fui super simpático com ele. Diz, um dia havia alguma tensão sexual? Não, eu terminei não. Havia alguma tensão sexual no início? Eu senti isto. Tu estavas todo a ver. Isto é a pior coisa que ouvi. Eu senti isto de Nuno Dias. Senti. E foi recíproco. Os Dias? Ele está a dizer que é recíproco. Não, é recíproco. Porque... Agora já não, agora tornou-se. Pode mas tornar uma bela o Dias faz isso com toda a gente, também faz às vezes comigo, atenção. Muito perto. Também faz às vezes comigo. Okay. Esta coisa da amizade, não é? Não, é essa cena dos ele é um homem amigos. Muito sensual. Ele é um homem muito sensual. Atenção, não é? o grande problema de uma mulher quando se quer tornar nossa amiga, para além da impossibilidade sexual, não é? Mas às vezes ela pode ir mais fundo, que é não querer só ser amiga e querer ser, e reparem como é diferente, miga só. Ser miga. Ser miga é diferente. É muito pior do que amiga. Miga é o tipo de pessoa que vai dizer tudo. Tudo. Para ti, qual é a diferença entre miga e amiga? A diferença era aquela que eu estava a explicar. Qual é, diz. Miga conta todos os pormenores, desde os mais escabrosos aos menos. É aquela amiga que está sempre pronta às 4 da manhã para falar. A amiga não é. A amiga é uma pessoa que tu ligas. Tu bem. É minha amiga, conheces bem, mas só ligas de manhã, não a vais acordar às 2. É. Ou uma amiga podes. A amiga é aquela que dá um peidinho ao teu lado, então. Eu gosto pouco do humor escatológico, mas sim, podes ir por aí se quiseres. Mas tem essas vantagens. Tem essa intimidade que há numa relação, mas não tem outra parte, não é? A outra intimidade que também há numa relação. Lutei ferozmente esta semana com uma pessoa de sexo feminino que queria ser minha amiga. E eu disse-lhe que isso não seria possível, que não seríamos migas. E preferias ser amiga de um migo, não é? Eu acho que este. Sim. Festa um migo com uma amiga. Este discurso tem que ter o Amigas Forever por baixo. É a única coisa que faz sentido. Amigas Forever, ela mandou-me, de resto, uma essa canção, Amigas Forever. A sério? Sim, mandou. Mas eu consegui, isso ainda piora a situação, não é? Eu consegui contornar o processo dessa amiga para a meu favor. Estão a ver quem era a amiga? Espera aí, como vou-vos mostrar quem era a amiga. Isto é uma pena não terem mais. Isto nunca se faz, isto nunca se deve fazer. Peço desculpa às pessoas, mas agora não posso mostrar. Pode, mas... pode ser que haja novidades, não é? Para setembro. Pois é. Vamos... por ti a meu favor. Já ouvi falar. Ora bem. Mas pronto, temos que, uma coisa que temos de dizer às pessoas é quando é que vamos voltar, porque as pessoas agora pensam, vamos de férias e quando é que eles voltam? Voltamos em princípio na primeira quinta-feira de setembro, mas com algumas novidades. Não? Essa é que é verdade. Isso não podemos contar. Não podemos contar as novidades. É outra coisa péssima que nunca se deve fazer. E o melhor desta coisa é que nós já sabemos isto há muito tempo. Isto é para o segredo que eu estou a guardar melhor na minha vida. Mais ou menos. Sim, é verdade. Por acaso, sim, mas aqui, com aquele, as pessoas que ouvem o podcast... Aquele da pila pequena, acho que... Não. Não, o teu segredo está bem guardado. O teu segredo continua bem guardado, Nuno Dias. O teu segredo continua bem guardado. Tenho que defender. Tenho que defender o... Estás a ver? Não, mas quem é que tu gostas mais dos três? É claramente o Fernando Alvim. Ele já sabes como é que ele tratava, o Capitão Alvim. Pois é. Sabes qual é. Sabes porque é que me chamavam Capitão Alvim? Porque no início do curto-circuito. Tem uma história. Houve ali em meu redor uma. Como direi? Eu não sei explicar bem isto. Uma aura especial com as raparigas. O Capitão Robbie. E depois havia aquela série que era o Capitão Robbie. E eu fiquei Capitão Robbie por causa disso. Já foi há muitos anos. Sim, há muitos anos. Não é do meu tempo. Sim, e toda a gente me chamava Capitão. Ainda há muitas pessoas que viam aquilo na altura e chamavam-me Capitão Robbie. Há muitas fotografias que eu tiro assim com a continência dos capitães. Não me fazer muito ao longo dos anos. É verdade. Então, o que é que vamos falar de hoje? Vamos falar com o convidado? Não, o convidado pode entrar em conversa, mas bem, antes de irmos de férias, temos um grande episódio que vamos falar das memórias e dos flagelos de verão. Ok. Não? Ok, sim, vamos arranjar um tema. Vamos a isso. Quais são as tuas primeiras memórias de verão, Fernando? Eu acho que é a ver com a internet, a ideia de eu ir para o... com a internet? Pode não ser. Se nós cumpríssemos essa regra, o nosso programa tinha 10 minutos. Não, eu acho que o verão... acho que o verão... O que é que tu mais gostas de fazer no verão, Fernando? Eu gosto sobretudo de... estar na praia e observar, não é? Estar na praia, de conhecer de sítios diferentes, aproveitar para fazer coisas que durante a semana de trabalho tu não tens possibilidade, locais. Devo confessar que ultimamente estou apaixonado absolutamente pelo Alentejo, que sempre foi uma zona que eu, de certa forma, não visitava tanto, porque sempre privilegiei o Douro em relação ao Alentejo. E agora estou a conhecer mais o Alentejo. Estou-me a apaixonar violentamente pelo Alentejo. Eu vi que tu fizeste um post no Facebook que dizia lá Évora. Pois, é possível. O Facebook denuncia tudo, não é? Uhum. Ele esteve no Alentejo e o Facebook disse onde é que tu estavas. Bom, eu devo começar uma coisa que não tem nada a ver com férias, mas quero-vos dizer, amigões, que muito me gozaram por aqueles treinos de ginástica passiva e posso-vos dizer que os primeiros resultados estão a surgir. Passado 4 meses, recebeste agora a notificação a dizer... Com regularidade é que tu vais lá tipo todas as semanas? Todas as semanas, amigões. E eu vou colocar uma fotografia no nosso podcast só para as pessoas perceberem que eu estou aplicado. O facto não está a fazer sentido. Não, está a fazer sentido. Quanto é que perdeste nas notas? Não vou dizer. As coisas estão a fazer sentido. Foi mais que uma mão? Foi. As coisas estão a fazer muito sentido. Ok. Eu posso. Estou a gostar do mistério à volta disto. Estou a sentir. A minha ideia é entrar no verão mesmo. E Luís, onde é que tu gostas de ir no verão? Então. Eu gosto de ir à praia comer as sandes de marmelada. Aquela sandes de marmelada que ao fim do dia acaba por ter sempre um bocadinho de areia. Dá um certo crocante à sandes. O que é que tu fazes? O que é que eu faço? O meu trabalho? Sim. Eu dou aulas de guitarra. E para além disso continuo os meus estudos. O que é que queres ser? Eu gostava muito de ser... Ser tudo, não é? De ser tudo, no fundo. Mas o que eu gosto é gosto de tocar e gravar. Tens uma banda? Não tenho nenhuma banda. É, mas toca em bandas? Toca em bandas. Alguma conhecida? Banda Filarmónica? Não sei se conheces. Podes revelar, não? Não, não posso. Para já não, não posso revelar as. Não. Não. Em princípio, mas tu tocavas aquele projeto com o rapaz do Estorto, como é que se chamava aquele projeto? Não, direito. Eu toquei num projeto da Casa da Música. É isso. Era a Stopestra. É isso, top. Pronto, que eram muitos músicos. É famoso. Pronto. Isso era do Stop, da cena lá do Centro Stop. É, Stop. São okay. Músicos que se juntam dos estúdios do Stop. Pronto, olha, mas é falar das coisas que se marcam as férias. Que... O que é que podemos falar das férias? Das paixas de esta verão? Esta conversa está demasiado boa onda hoje, estamos assim super relaxados, porque já é verão, não é? Fala-se super perto do microfone, foste primeiro. Vou falar mais perto ainda agora. O que é que podemos falar? Isto distorce tanto. Primeiro tens 3 meses de férias. Não faças isso. Pá, eu ouvi... Vamos chamar a recepção, se faz favor. Isso. Bem, eu lembro-me de uma coisa que era ali para o final de agosto, início de setembro, sobretudo início de setembro. Sim. Havia uma semana ou duas, não, uma semana sobretudo, que nós estávamos fartos de férias. Era para o início de setembro. Era assim uma coisa, epá, isto já é demais. Vamos lá para as aulas. Mas isto curti, é férias eu curti, a mais. Eu curti os três meses de férias, mas realmente a partir dali do final de agosto, início de setembro, quando sentias a pressão de ir comprar os livros, de ir comprar os cadernos. Sim, mas esses livros eram incríveis porque cheirava a novo. E era a única vez em todo o ano que me apetecia estudar, porque os livros eram novos. Na verdade, não queria estudar, quis ver o que é que estava lá, as imagens. Mas eu lembro-me que chegava a fazer uma coisa que era impensável, que era exercícios por antecipação. Já viste, eu estudava uma coisa, ia fazer exercícios que não tinha que fazer. Pai, eram coisas incríveis. Era o melhor dia do ano, do aluno. Era o melhor dia do ano, eram dias incríveis. Eram dias incríveis, lá. Dias eram dias incríveis. Não, mas há uma coisa, quer queremos, quer não, o verão sempre teve, para mim, muito associado à bicicleta e ao espírito da bicicleta, não é? E jogar futebol na rua. E jogar futebol, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é jogar futebol, ainda hoje. E, também és um jogador falhado. Por acaso não sou um jogador falhado. Jogaste em algum clube? Nós conhecemos o... Porquê que ele não vai jogar connosco à quarta-feira? Porque não posso. A que horas é que vocês jogam? É às 7 da tarde. Nove, ou o que é? Às 9 da noite, por acaso até posso. Obrigado, amigo. Já temos mais um jogo. Às vezes posso, às vezes não posso. Mas já jogaste em algum lado, tu? Já joguei, sim. Já joguei em clubes. Já jogaste no Canelas? Para além do hóquei em patins, já sabemos que... Sim. Canelas? Não, por causa que eu já não me lembro, mas eu jogava mesmo na... Eu só joguei num clube de futebol 5. Eu não vou dizer aquela coisa. Palavra que vocês querem que eu diga, que é... Que já fui federado, mas a verdade é que sim. Percebem isso? Eu nunca cheguei a ser federado. Respect. Estás a revelar coisas, meu. Que incrível. Vocês queriam quando dissesse isto? Queria. Foi contra a minha. Era dessa informação que eu estava atrás, não sei se reparaste. Percebem isso? Mas o que é federada? Tem que ser alguém a jogar à bola, não é? Eu não concordo. Não. Eu também fui federado a jogar à bola. E não jogas nada? Como se pode ver pelo meu aspecto, não sou a pessoa mais fit do mundo, não é? Eu também não, olha já lá, mas fiz. Mas depois descobriste a cerveja e o vinho. Sou muito atlético. Esta semana tive um amigo do PP, esta semana, na sexta-feira, o Pedro, agora já disse o nome dele, portanto já fiz merda. E ele, olha, naqueles jogos, fiquei surpreendido contigo, mas jogas bem. Ele joga bem. Jogas bem. E eu assim. O dia joga bem. Fiz, porque as pessoas mudam de personalidade em três coisas. Jogar, pinar, jogar a bola, conduzir. Yeah. É verdade. Três situações em que mudam absolutamente de personalidade. Pinar, em qual é que tu és mais agressivo? Empinar, não podes pinar com todas as pessoas. Mais agressivo? Eu sou mais agressivo a conduzir. Não, não. Sim, mas é raro. Curioso. Não achei. Sou fantasioso a nível sexual, furioso a jogar a bola. Gosta de usar mel. Sou cuidadoso e até... A conduzir? Até lento, quase, a conduzir, sim. Isso é... É um homem perfeito aqui, o Fernando Alvinda. Homem de sonho. Se vocês não tiverem mais nada a fazer no verão, já sabem. Pois é. Fernando Alvinda. O que é que há mais aqui? Praia todo dia? Eu não me lembro de coisas. Pai, vou dar uma coisa. Eu, quando era pequeno, e tinha que ir à praia com o meu pai, mas ficavam sempre chateados porque eu não queria. Pá, não queria ir à água. Eu aborrecia-me estar na praia o dia todo. É uma seca, meu. O que é que vais fazer? Era das cenas que eu mais curti. Eras a única criança que não queria ir à água. Porque às vezes estava fria, sei lá. Não porque às vezes estava fria. É de... Man up. Não, agora, um homem. Agora sou o primeiro a mergulhar, geralmente, mas porque sei que a vida não vai acabar. As relações de ir para a praia era domingo e levar tapoeiras de arroz e panados e salada de tomate. Ah, mas tu moravas muito mais perto da praia do que eu. Tu ias sozinho, tu com os teus amigos à praia, na boa? Ah, e durante a semana ia, apanhava a 130. Pois, isso era mais fácil. A Resende. Tu és de Lessa é mesmo lá ao lado. Não é? Eu, por exemplo, se eu tivesse que ir com os meus amigos, tinha que apanhar um comboio até o Arieiro e depois apanhar do Arieiro até Almada, e isto era tudo um mundo muito incerto. Não vinha para a Praia da Madalena, de certeza. Ia para a praia de Valadares. Pois. Isto era tudo um mundo muito incerto que eu não sabia. Como é que adivinhaste isso? Porque é normal. Tu seres de Gaia ou de Mafamude, fazer praia era aquelas duas. Ou é verdade, Madalena ou é. Sim, sim. Sim, até eu fiz praia na Madalena e não era de lá. Havia o mítico Parque Campismo da Madalena. Que eu nunca fui curioso. Porque é que seria mítico, não é? Era mítico, era. Era mítico. Não. Havia ali qualquer coisa ali na Madalena, não sei, nunca percebi. E o Parque Campismo era o centro de tudo. Bom, e tu, Luís, onde é que fazias praia? Eu nunca fui muito fazer praia. Nem ainda hoje não faço. Os meus pais... A minha mãe sempre teve muito medo que eu morresse. Na água? Na água, sim. E então nunca me permitiu... Mas sabes nadar atualmente? Sei nadar atualmente. O caso que ele está a dizer é curioso que um dos grandes medos dos pais é que os filhos morram. Afogados. Afogados. A minha avó costumava dizer, até numa bacia de água te consegues afogar. Tipo... Está exagerado, a tua avó. Então vai para a bandeira vermelha. Minha avó era de Viana do Castelo. Vamos falar dos flagelos de verão. Vamos lá. Isso era o que estávamos a falar. Isto era praia. Praia era fixe. Há mais bimbos no verão. Sim. Ah. Sim. E há mais fotinhas de pés. Há uma questão que é. No verão, poucas pessoas têm estilo, estás a ver? Há roupa de inverno, que é roupa normal, que as pessoas têm os sapatos e têm os casacos fixos. É mais protetora, de certa forma. No verão, toda a gente começa assim, começa a roupa a cair e começa pessoas a aparecerem de chinelos em todo lado, em todos os sítios, até sítios onde não há espaço de chinelos, não é? Começam a aparecer as pessoas e as pessoas a manga cava, como ele está a dizer. E de certa forma, algumas pessoas que com uma indumentária normal se defendiam. E não se revelavam com por exemplo, muitas vezes com mau gosto, agora revelam-se. E há outra coisa também: és muito mais magro no inverno do que no verão, sabes? Porque estás muito mais protegido pela roupa. Pois é, verdade. Tem a ver com isso. No inverno, não há hipótese. É mais fácil ter estilo porque há mais roupa, não é? Uhum. Não é só uma t-shirt, uns calções, que é outra coisa que és obrigado a usar porque está um calor do caraças, não é? E há mais tipos de roupa para usar. Mas também é verdade que as pessoas se importam menos com no isso, verão, não é? Verão. Porque é verão, e eles estão de tronco nu e não vão estar agora importadas se o corpo está bem ou não e não vão à própria causa. Se bem que há muita gente que não vai. Já está. Tudo aquilo era o sonho que tiveram a fazer. Há muitas mulheres que não vão à praia por causa do corpo. A sério, há muitas mulheres. Todos os esforços que têm que ir a praias mais vazias. Todos os esforços que tentaram fazer ao longo do ano para emagrecer foram para ali abaixo, então assumem. Eu conheço uma rapariga que vai para a praia, mas vai para a pior praia do mundo. Que é a Foz do Orelho. Não, eu não vou dizer qual é a pior praia do mundo, mas ela vai porque sabe que as pessoas que ela conhece não vão para aquela praia. Então ela está protegida por isso. Não tem problemas nenhum. Mano, qual é o stress? Tu não te queres divertir na praia, não queres tipo. Mas ela não quer fazer praia, essas não quer que os amigos. Não me divirto assim tanto na praia. Eu um bom dia de praia, tipo, estar lá uma hora e meia e vir-me embora. É, mano, isso. Depois começa já tipo. 3 horas comigo, é o meu recorde pessoal. 3, 4 horas máximo. Chegas às 4 e vais às 7. Chegas às 4 e vais às 7. Vais beber uma cerveja à esplanada. Olha, basicamente estás-me a dar a razão. É uma hora e meia, 3 horas, até parece que estás a dizer tipo. Não, o que é bom é o dia inteiro. Não, é só 3 horas e meia é a hora perfeita para chegar à praia. Eu não consigo ir à hora de muito calor porque torre logo. E depois está muita gente. Mas chegas às 4, ficas lá até às 7, é fixe. Eu não posso nunca ficar às 7. Por exemplo, mais por causa da prova oral. Portanto, eu chego 3:30, fico ali na praia até 6:30 e base. Pronto. E vês como é? Discordaram que a minha hora e meia, mas 2 horas já é. Eu nunca cheguei às 4. Eu disse às 6:30. Não, 6:30 não, 6. Não dá tempo para banhoca. Não dá tempo para banhoca. Não dá tempo para banhoca. Claro. E eu adoro. E não sou maricas e, portanto, eu ia ando sempre na água. Eu reparei que disseste maricas e olhaste para Pedro Paulo. É verdade. Bem, outro dos grandes flagelos é, portanto, as fotos dos pezinhos na praia. Portanto, os nossos perfis já estão bombardeados com fotos de pezinhos. Os nomes das pessoas escritos na areia a dizer, sei lá, Cristina... Daniel, há aqui uma coisa que... Amor, pois isso é. Mas há aquela foto das pernas de que todas as mulheres tiram, não é? Sim, mas parecem aquelas dos salsichas. E, sim, não... era isso. Mas, cara, o verão também é um bocado. É verdade. Não é isso, mas é sobretudo a época das mulheres, que as mulheres ficam mais bonitas, não é? Não, os homens também, mas as mulheres, convenhamos, as mulheres tem outros atributos que são potenciados no verão. Sobretudo para nós, não é? Sim. Sobretudo para nós, os homens. E sobretudo para a caça das pessoas. Hoje a minha namorada mostrou uma pessoa que meteu uma foto no Instagram. Que era basicamente, resumidamente, era uma foto de um rabo. Com os calções de biquíni. E a legenda era: já tenho os calções da moda, só me falta ter o rabo mais bronzeado. Eu acho que ela já era suficientemente evidente que ela queria mostrar o rabo, não era preciso meter esta legenda, não. Tipo, não. E no verão é isto, há pessoas que torcem pelo verão, porque vai ser tipo jackpot de fotos em biquíni das pessoas que elas conhecem, não é? Uhum. Outras pessoas vão a festivais como Milhões de Festa e vêm lá, não é? Sim, eu essa não fui a Milhões de Festa. Sempre ficou pena. Triste. Ficou triste. Também há os festivais de verão, também é uma cena. Sim, do verão, também por é uma acaso. Cena de verão. O nosso amigo Luís foi a Milhões de Festa. O que é que achaste, Festival? Achei muito bem. É isso que vocês estavam a falar do biquíni, não sei o quê. Há uma coisa que eu acho que é... Antigamente, nós tínhamos no i5... Não sei se vocês chegaram a ser utilizadores do i5. Sim, claro. Havia sempre aquele álbum que era o Verão 2007 ou o Verão 2008. E foi uma coisa que se perdeu. Não sei o que é que vocês acham disso. Perdeu-se isso. Porque é verdade. Não, mas há uma, duas fotos. Que é pessoas quando vão para a Armação de Pera. Exato. Né, tipo. Ou. Viste aquele vídeo da Armação de Pera? Não. Tipo. Há toalhas e guarda-sóis na praia da Armação de Pera às 8 da manhã sem ninguém. As pessoas deixam as coisas de um dia para o outro. Uou! Não viste isso? Deixam as coisas de um dia para o outro? Sim, há um vídeo que tornou-se viral e está na página da Sábado. Que é incrível. É tipo milhares de toalhas, milhares de guarda-sóis de um dia para o outro e as pessoas a chegarem à praia às 8 da manhã e ir para os respectivos. Tipo, o que é que se passa? Tipo, estão a marcar o lugar para o dia seguinte. Isso é incrível. Isso é das cenas então, mais fixe e deprimentes ao mesmo tempo. O presidente da junta da Armação de Pera diz que aquilo não acontece e há um vídeo a comprovar aquilo. E é surreal porque está a chegar tipo uma pessoa ou duas, tipo com um saco, tipo às 8 da manhã. Vocês não viram isso? Como eu estava a dizer, isto é. É incrível, porque é uma coisa que é inesperada, não é? Mas ao mesmo tempo é deprimente que as pessoas guardem o lugar. Guardem um lugar, não é? Para ir para a praia, já. Incrível. E pessoas que vão para a praia às 8 da manhã. Eu nunca fui às 8 da manhã, nem não eu, é? Nem eu. Aliás, os meus pais são capazes de ter ido. Eu já fui às 9h30 e é horrível. E fazer praia em Matosinhos às 9h30 não é nada fixe. Pois, aquilo é primeiro, frio. É frio, praia, não está ninguém. Praia no Porto, uma das minhas memórias. Só de si já é horrível, não é? Sim, é horrível mesmo. Uma das minhas memórias mais fortes do verão é que eu sempre gostei muito de Bulical, por exemplo. E o meu pai tinha um defeito. Odiava Bulical. Não, ele acha sempre que as outras marcas são iguais aos produtos. E ele sempre fez isto durante a vida toda. Imagina, gostas de um cereal? Ele compra um cereal parecido, mas de outra marca, estás a ver? A marca branca. E ele obrigou-me a comer Bimbo Cá um verão todo, porque ele tinha comprado uma promoção e foi tipo... Nesse verão, odiei o verão. Acho que foi a partir daí que eu comecei a odiar o verão. Eu tive que comer Bimbo Cá, que era o pior chocolate do mundo. Bimbo Cá. Mano... Nunca se comprou um havia um folhado. Uma coisa que diz Bimbo, não é? Não havia um que era folhado. Aquilo chama-se Bimbo Cal, meu. Não podes comprar Bimbo Cal. Sou à praia. Bimbo Cal, como é que é possível? Bom, era da Bimbo, não é? Fresco e fofo, mas nunca era fresco e fofo. E o chocolate... Nunca vou esquecer daquele sabor horrível. Portanto, odeias o verão por causa do Bimbo Cal. Sim. Não odeio nada o verão. Há mais pessoas que odeiam o verão, não é? Tipo... Por exemplo, hoje usei calças e tipo, fiquei assim, eu fui um bocado burro de usar calças porque é verão, estás a ver? Sim. E é uma coisa que eu adoro fazer. Sinto uma espécie quase de libertação quando nós estamos todos a sair da praia ou ali ao final da tarde. Há sempre aquele cansaço. Há um ambiente incrível ali. Queres ir ver copos? Não é só isso. Ali as pessoas estão. É um clima de férias. Vocês falam. As pessoas vão se limpar. Não, né? Vão limpar a areia dos pés. As conversas que as pessoas estão a ter são triviais. Todas ali naquela. Sim, isso é bom. Que é tipo. É pá, fogo, isto é que foi um dia, não sei o quê. Sim. Então vamos comer o quê? Não sei o quê. Está toda a gente a falar de comida. É pá, estou com uma fome. É que ninguém tem preocupações, não é? Tipo, estás mesmo relaxado. Está com aquele cansaço de praia. É uma conversa boa onda. Sim, conversa boa onda, as pessoas estão felizes, tiveram um dia de praia, estão cansadas de fazer praia. Não. Né? Estão cansadas de não fazer nada. Saudades. E há uma coisa que desapareceu, e que é, eu acho que as primeiros verões aqui desapareceu, não há livro de verão. Não há livro de verão, nem há canção de verão. Nem sei o que é isso. O que é isso? A canção de verão é o hito do verão? É o hito do verão, não é? Deixa eu falar. O Summer Jam. Havia o Summer Jam. Get up and Jam. O Get Lucky dos Daft Punk foi claramente a música do verão há 2 anos ou há 3 anos. Há 2 anos, não é? O ano passado não houve música de verão e este ano não há música de verão. A música de David Guetta do Euro. Acho que foi uma música. Não. Nem sei como é que é essa. Vocês já curtiram a minha imitação? Melhor cantor. Ah, não, não é, não é música de verão. Não é música de verão. Está bem, pronto. Se não é. Olhem, há mais algum flagelo? Não há música de verão, não há livro de verão. Já tinha dito. Que livro de verão? Havia sempre o verão. Havia sempre o livro de verão. Ah, toda a gente que estava na praia era o mesmo livro. Era, que era o Equador de Miguel Sousa Tavares, o Código da A20 era o livro de verão. E tu lias o livro do verão? Não. Pois. Não entendo as segredos dele. O segredo dele, tu viste o sorriso triste dele. Não. Mas o problema é... Ficou mesmo orgulhoso. Não, o que está a acontecer... O que está a acontecer? Por acaso não tenho grande orgulho disso, sou até bem preconceituoso, que é coisa que eu não gosto. Já não é... há aquelas ofertas de livros, não? Hã? Há aquelas ofertas de livros ainda. Há ofertas de livros? Havia ofertas de livros com os jornais, pagavas mais X e. Ah, sim, esse era no Expresso. Tá no Expresso. Não, mas o problema aqui é quando, por ser um blockbuster, tu desde logo já não vais ler, que era o que eu fazia. E isso é errado. Isso é profundamente errado. Porque pode ser um blockbuster e pode ser bom. Qual foi o último blockbuster que leste? Eu não me lembro qual, porque eu só leio livros e... Não e, sei. E por isso. O último blockbuster que leste. Eu não leio. Se eu quiser, leio, mas não leio o blockbuster. Eu estava a ler o 1984 do Orwell e perdi-o na viagem de comboio para o Porto. Fui beber duas cervejas para o bar de Intercidades e esqueci-me do livro. Já fiz isto com o Dias há uns anos. As pessoas substituíram os livros pelos smartphones, não é? As pessoas agora não leem porque estão no smartphone. Mas viagens. Eu leio tipo jornais ou revistas, tipo, não consigo. Tipo, estar em casa e ler um livro, não, pá, não sei. A indústria dos livros ainda não se pronunciou muito sobre isso e fazem, de certa forma, um certo segredo. Mas a verdade é que a indústria está a passar por uma enorme crise a este nível. Porque há cada vez mais editoras, há mais livros e tal, mas as pessoas não leem. Já ninguém tem paixão para romances. Ok, há muitas pessoas que se calhar estão a ouvir isto e estão a dizer assim, Palerma, eu leio, não é? Mas essas pessoas não as são... As pessoas não, leem não... notícias, basicamente. Sim, mas é essencialmente não, e os postos dos amigos. Nem as composições dos amigos. E eu próprio mudei os meus hábitos a esse nível. Embora seja alguém que goste bastante de ler e leio bastante, eu leio menos do que aquilo que lia. E preocupa-me isso até. Porque naquele espaço de tempo em que eu normalmente lia, nas viagens, antes de dormir, que ainda tento ler... Mas agora estou no telemóvel, nas redes sociais, é aí que eu estou. Pois, isso claramente reduz um pouco. E apesar de nós até podermos ler alguns artigos... Geralmente... E tu, Luís? Eu, em relação a este assunto, acho que acontece-me um caso também com a música, por exemplo. As pessoas já não ouvem música também, não é? As pessoas ouvem... Não ouvem? Não, acho que não. A maior parte das pessoas não ouvem. Ouvem a música que está a passar na rádio. Ouvem rádio ainda? Ouvem rádio ainda. Menos mal. No carro. Em casa, não. E a música que as pessoas ouvem é um bocado a música que lhes dão. Então Spotify, são um bocado esses blockbusters. Os níveis do Spotify. O Spotify tem aquelas playlists. Não é? Mas também concordas com ele que as pessoas agora não ouvem música? Não, as pessoas ouvem música, só que não consomem grandes quantidades. Por exemplo, eu recebo os dados de streaming, por exemplo, internacionais. E os teus níveis de streaming... São míseros, estás a ver? Ou vendas digitais. Mas eu nunca vi tanta gente ouvir música. Não estamos a falar do valor, não estamos a falar do valor que as bandas ganham. As escutas não são boas. Eu estou a dizer, mesmo a nível de plays, o nosso número é ridículo. Em comparação, por exemplo, com os. Ok, a Espanha também é 3 vezes mais. Mas Espanha acho que é mais que 3 vezes, não é? Não, a Espanha é 3 vezes mais. 3, 4 vezes mais. Os espanhóis ouvem 3 vezes mais música do que nós? São 3 vezes mais do que nós. Ah, é por causa disso. Está bem. Pensei que era per capita. Mas, por exemplo, eu lembro-me de um disco de... Acho que foi Jack White. O disco de Jack White, um dos últimos discos que nós vendemos, vendeu mais cá em Portugal. Tipo, a diferença de discos entre Portugal e Espanha era tipo de 100. Eu tendo em... Foi 200 cá e 100 lá. Não. Foi acima das... Então, os gajos não vendem nada, milhares, não é? Pronto, não. Para não dizer números exatos, acima das milhares. Agora, não sei se foi 2 milhares ou 3 milhares, mas... Bah, a diferença não foi muito. Nesses fenómenos, há bandas e bandas. A questão é, há discos na música eletrónica que vendem isto. Tipo, vendem 3 milhares é tipo um sucesso da música eletrónica que vende. Sim, mas isso é mais para pistas de dança. A música eletrónica em Portugal não funciona. Nunca ninguém fez um livro sobre as letras das músicas de dança. Era tão bom. Move your body. Move your body. Isso era... iPhone 65? Não. Move your body. Everybody. Não era essa que eu estava a cantar. Também pensei nessa. Aquilo para espalhos. Por acaso há um segredo que pontua sempre nos grandes sucessos de verão, e eu já o percebi, que é a palavra liberdade vem sempre. I'm free to do. E depois é. Sim, a mensagem que se quer. As músicas de verão normalmente são para as mulheres. sentimento de grande libertação, tipo, vou curtir imenso. Vou curtir imenso, vou para a cama com quem eu quiser, estás a ver? Ninguém vai ser. Vai condicionar os meus movimentos. E basicamente é isso. Eu acho que a música antigamente, a música de dança e até mesmo o hip hop, teve uma evolução que é do vamos todos ser amigos e amar-nos, até ao eu sou bada bom, não é? Uhum. Agora é a cena do kill sou bada bom, sou bada bacano, sou bada livre de fazer o que eu quero, não é? Sim. É verdade. Se bem que a união está na moda, a partilha, não é? Não está. A partilha de quê? Sei lá, olha, a campanha da Superboc, dos amigos. Mas já há alguns anos que eles fazem. As marcas de cerveja fazem sempre essas campanhas românticas. Não, mas espera bem, a história do Todos Juntos. Olha, até o Benfica este ano. Sim, é o Juntos. Paguem finos. Hashtag Juntos. Estou à espera que alguma campanha utilize a expressão paguem finos. Se alguém está aqui a ouvir e nos vir na rua. Tive uma ideia incrível, coloquei no meu Facebook, foi muito comentada. Não era essa. Sim, fazer uma loja só de carregadores de telemóveis para os animais roerem. Mas nunca há roeão do computador. Só é do computador, se calhar. Mas eu não quero ensinar isso ao meu cão. De resto, quem estava a competir comigo a nível de comentários eram vocês, com o vosso vídeo absolutamente maricão de dias, com o seu grito pussy, quando foi mordido pelo cão, a sério. Deixa ver. Agora já está cicatrizado. Ele mete lá a mão à toa. Eu nunca me aconteceu isto. Eu já fiz isto, curti, mas foi alguns comentários a dizer: ah, não deves meter a mão na. E assim, fuck, mano. Fiz aquilo durante algumas vezes. A minha vida toda. Sim, e das vezes que começou a passar. O que é que se passou com o teu amigão Ozzy? Não sei, ele estava bem excitado e eu estava a puxar a bola com mais força e ele sentiu-se ameaçado e cerrou mais os dedos. Mas não foi nada, realmente foi um bocado possível da minha parte. Ai, caralho! Tipo, o que é que foi isto mesmo? Era para eu estar carinho. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Mas o vídeo fez muito furor. Fez muito furor, é verdade. É verdade, sim. Bem, e mais algum flagelo, amigões? Não, acho que vamos direto para os virais, não é? Vamos para os virais da semana, pela última vez antes de irmos de férias. Ora, deixem o filho de Fontelas Gomes jogar. Bem, no passado domingo as redes sociais rebentaram quando Alexandre Gomes, filho de Fontela Gomes, que é presidente do Conselho de Arbitragem, assinou pelo Sporting. Algumas páginas associadas ao Benfica começaram então a levantar suspeitas pelo miúdo de 15 anos ter assinado pelo Sporting e ser filho do presidente do Conselho de Arbitragem. A resposta deu-se no Twitter pessoal de Alexandre, defendendo-se que só tem 15 anos e quer apenas jogar futebol. Às críticas levantadas, Alexandre disse: engraçado, não jogava e fiz tantos golos como o segundo melhor marcador de Sporting e tantos como o melhor de Belém. Pumba. Hã? Pumba, já almoçaram. Este aqui já é outro. Para, pronto, é um bocado estranho. O que tens a dizer, Alvin? É estranho? Acho não acho nada estranho. Acho que é estranho a reação das pessoas. Então, mas o miúdo quer jogar futebol, não é? Sim, o miúdo tem que hipotecar agora o gosto de jogar futebol porque o pai é. Se ainda por cima marcou assim tantos golos, qual é a cena? Sim, é porque tem talento. Não foram os árbitros que meteram o gol. Mas também não sabemos quantos golos. Não sabemos quando. Se o melhor do Sporting pode ter tido 2 golos. Aconteceu agora parecido com os filhos do Zidane, não foi? Sim, os dois filhos do Zidane estão na equipa principal do Real Madrid, por isso. Sim, mas. Mas o Zidane não é um árbitro. A polémica toda é em torno dele ser um árbitro. Exatamente. Não é mais nada. Mas cá ver uma coisa. Mas é o treinador do Real Madrid. Mas o que é que o miúdo tem a ver com... Sim, é isso. Okay, tipo, o que é que as pessoas podem pensar? Ok, está ali o filho. E então o presidente sente-se agora mais à vontade. Porque... Não, acham mesmo que sim. Não, é a cena da associação do Sporting ao presidente da arbitragem. Ou do conselho da arbitragem. Isso, mas pensar assim, num mundo imparcial... Ele não podia jogar em nenhum clube, é? Ou se calhar, se ele jogasse no Braga, já ninguém se importava. Tá? No Braga ou no... Ou no clube mais pequeno. Claro. Claro. Uma coisa mais pequena já não teria problemas, mas não. O próximo voo... Foi uma cena idiota. Eu nem sei porque é que metemos isto aqui, mas é o PNR aqui não. É o nosso nome para isto. Os anormais do PNR voltam a fazer das suas e ontem partilharam no Facebook um vídeo que simulou decapitações contra o Islão em Belém. E era o vídeo chamava-se O Islão Aqui Não. E a encenação, infelizmente, já teve mais de 2.700 pessoas. Enfim, por pessoas que vão lá ver aquilo, que aquilo é uma ridícula. Aquilo foi um live streaming, não é? Sim, sim. Não foi um live streaming, foi tipo um resumo daquilo que eles fizeram em Belém. Mas aquilo, pronto, isto já aconteceu foi no fim de semana que aconteceu. Sim. E teve, foi um streaming que eles fizeram direto no Facebook. Okay, fizeram o mesmo streaming. Decapitações. Liga ao streaming. O streaming também dá para usar para o mal, não é só para o bem, atenção. É. Então fizeram. E o que vai acontecer ainda, não é? Isto ainda agora começou. A história do Facebook em direto. O que vai acontecer ainda? Sim, está-se a tornar uma ferramenta importante. E o Instagram agora vai ter tipo snaps. Hoje foi anunciado que o Instagram vai estar. Stories, não é? É. Como é que é? Podes editar as fotos com smileys desenhados nas fotos. É tornar aquilo como um Snapchat. E fotos que se autodestroem, basicamente. Ah, ok. Que é, e podes enviar pessoalmente, não é? Exatamente. É, direct message, acho. Ora, I Want My MTV. Quem é que diz este? É, digo eu. PP Show. A cantora e ativista Mia acusou a MTV de racismo e sexismo no seu Twitter pessoal depois da MTV ter ignorado o vídeo de tema Borders, canção política que aborda a crise de refugiados, para o seu Video Music Awards. A cerimónia decorre no final de agosto e a sua não nomeação levou a que a cantora, nascida no Sri Lanka e também ela uma migrante residente há muitos anos em Londres, defendesse que o vídeo é um exemplo para todas as vozes esquecidas e excluídas. Os tweets são de 28 de julho e poderão ser encontrados em Mia Universe. Houve também uma laragem em abril para Beyoncé, esta nomeada, e Kendrick. Is Beyoncé or Kendrick Lamar going to save to say Muslim Lives Matter? A Mia também passaram os discordes. Será uma teoria da conspiração, não é? Sim, sim, um bocado. Porque ela sempre foi assim. A MTV é da Viacom, que é uma das maiores multinacionais do mundo, não é? Portanto. E eu conheci a Mia. A sério? Em 2010, no Festival do Sudeste. Não, é bem baixa. E tinha dois seguranças gigantes que só nos deixavam entrar no contentor. Não ficaste muito impressionado com não, ela é bem baixinha, meu. É bem surreal. E os seguranças bem medonhos. Conheciam no Sudeste. Bom, há um caso que está a apaixonar a opinião pública, ou parte dela. Sim. Caso real ou conspiração? É essa a pergunta. Marina Joyce é uma fashion youtuber inglesa de 19 anos que recentemente tem preocupado a sua legião de fãs, ou preocupou, podemos pôr aqui o pretérito perfeito. Caso que já envolveu a polícia, os fãs de Marina acreditam que ela pede socorro de forma subliminar nos seus vídeos, alegando que fora sequestrada pelo namorado, obrigada a fazer vídeos e a publicá-los online, acorrentada e que sussurrava: ajudem-me. Entre ataques de tosse, que seriam tudo menos espontâneos. Ora, tudo adensou quando a hashtag SaveMarinaJoyce foi tendência no Twitter, levando até a polícia de Anfield, em Londres, a intervir. Há mais de 1,4 milhões de pessoas, reparem só, a acompanhar os seus vídeos e mais de 43 milhões de visualizações. A mãe e a polícia vieram tranquilizar os fãs, defendendo que as nódoas negras são normais, porque todos nos magoamos com facilidade, dizem, e que a arma presente no quarto da Marina é de brincar. Até porque isso é o Reino Unido, não é os Estados Unidos, não é? Sim. Pronto, isso... Ela tem um ar um bocado de crack edit, verdade seja dita. Não sei se vocês viram a imagem dela. Ela tem olheiras gigantescas e ela tem um ar um bocado de mas sempre teve, não é? Não, há pessoas que dizem que isto são problemas com droga que fazem com que ela tenha este comportamento e ela diferente do que tinha inicialmente. Porque também, como ela começou... bastante jovem, é normal que, conforme a idade, estes comportamentos evolua possam surgir, para não é? Merdas. E há quem diga que estes comportamentos também são viciados e que ela própria sabe o que é que está a fazer e que quis mesmo que isto provocasse. Mas qualquer uma destas respostas pode ser tanto de conspiração como esta conspiração perfeita sobre ela ter sido refém, não sabemos a realidade, não é, dela. Ela pode ser só esquisita, na verdade, não é? É verdade. Mas... ainda por cima nós não seguimos os vídeos. Mas pronto, depois houve montagens. Montagens e montagens. Pessoal a tentar explicar através dos olhos dela os reflexos do namorado que estava com qualquer coisa. Estás a ver? Tipo, criou-se ali. Eu sempre que leio uma crónica do João César das Neves, penso que ele foi refém. Estás a ver? Está com uma arma apontada e tem que escrever aquilo. Eu sempre que vejo estas conspirações, lembro-me de quando foi os ataques bombistas em Boston, na maratona. O Reddit fez uma teoria da conspiração. Aliás, fez uma investigação interna para tentar descobrir quem é que poderia ter feito aquele ataque de bomba. Ou seja, pegaram nas filmagens e começaram a tentar descobrir. E a verdade é que quem eles achavam que era o criminoso, a pessoa que tinha posto a bomba, não era. Estás a ver? E este tipo de coisas são sempre, quando é uma coisa muito grande, sim, pode correr muito mal. Porque toda a gente sabe que um boate mau corre muito mais rápido com uma coisa boa que diz sobre alguém. Dizem que é 5 vezes, dizem que é 8 vezes, não sei porque não sei medir essas coisas, mas é verdade. É verdade. Foi aqui a minha sabedoria sobre o assunto. É, ainda há pessoas que acreditam que o homem foi à Lua. O meu pai não acreditava que o homem não tinha ido à Lua. Claro que já foi. É, há pessoas que dizem que o 11 de setembro foi uma conspiração da própria América. Foi Bin Laden, foi o Bush e as suas negociatas que mandaram ao ar 3 mil e tal pessoas por causa do petróleo e dos seus interesses. Não, mas a verdade é que a Arábia Saudita estava envolvida nesse assunto. Porque agora a CIA ou o FBI lançou ficheiros que assumia isso. Que, na verdade, a Arábia Saudita tinha ligação com os terroristas. Pronto, se calhar vamos saber mais novidades sobre isso. Mas não acredito nessa teoria conspirativa interna. Né? Bom. Outra coisa em relação a esta conspiração. Depois desta conspiração apareceu outro hashtag, que é o Save Sia, que é aquela cantora que tem uma grande peruca, sabes qual é ser? Sim, que tocava no Giro 7. Este assunto virou meme entre os brasileiros. Tudo começou após uma entrevista da Sia à revista de música Rolling Stone, onde a cantora australiana falou sobre o acampamento, entre aspas, feito para o álbum de Beyoncé. Uou. Os internautas brasileiros, preocupados e também bastante divertidos, diga-se, começaram a sugerir que a Sia teria sido presa por Beyoncé num cativeiro para compor músicas para ela. O site americano BuzzFeed publicou uma notícia com o título, traduzido para português: tudo o que você precisa saber sobre a teoria de conspiração em que Beyoncé sequestrou Sia. A alegoria digital ganhou outras dimensões quando Sia, a própria, partilhou tal publicação que reúne os melhores momentos deste viral. Pai, e é incrível, é incrível. É tipo 50 mil montagens, tipo Sia, tipo presa com numa é uma, há uma ela faz uma frase que a sigla da Help. Só que ela fala tipo de pizza, uma coisa assim, não é? Não lembro qual era a comida. Depois há tipo posts de Sia e de gajos que fizeram desenhos, tipo a juntar palavras. Mas ao calhas, tipo a juntar letras de tipo cenas totalmente aleatórias para tentar encontrar. Era uma coisa assim, estás a ver? Pronto, montagens. E vou ler o próximo, não é? Homenagem a Trump. Sim. Não se assustem, falamos de Melania e não de Donald. Portanto, aí seria bastante aborrecido. Portanto, o New York Post, na semana passada, partilhou um ensaio de Melania Trump quando tinha 25 anos. O trabalho fotográfico foi feito há mais de 20 anos para uma revista que se chamava Max Magazine e aconteceu quando quando se mudou para Nova York. As fotos, ela aparece em poses sensuais com outra mulher e o Donald Trump já veio elogiar as fotos e disse que na Europa as fotografias como estas são muito comuns. Disse. A Melania Trump é bem gira. Portanto, são fotografias dessas na Europa e no México. Sabes uma cena que eu adoro sobre a cena dos Trump? É que tipo, pode acontecer, a maior merda que acontecer, eles arranjam sempre uma desculpa dizendo: isto é normal, safam sempre. No showbiz. E sabes até bem, sabes? Eles sabem fazer as coisas, tipo, isto é normal. E como eles ignoram o problema, como não ficam sempre em cima daquilo, tipo, aquilo passa. Sabes? É o Trump, estás a ver? Tipo, isto é. Eu odeio o Trump. E até a mãe do Trump tem de ter feia, tem tipo o cabelo como o Trump. Já. Não, mas eu não quero saber disso, não é esteticamente que me incomoda. Incomoda-me é existirem tantas pessoas que concordam com ele e com aquilo que ele diz e perceber, sobretudo, que tipo de pessoas aquela é. E não é uma pequena amostra da América, é uma grande amostra da América. Eu acho que é uma grande amostra. Certas sim. regiões. Sim, certo, é? Em tudo. É certo, é um reflexo dos problemas que a América tem, se calhar. Educativos e do facto da universidade ser tão inacessível às pessoas. Devemos apostar muito na educação aqui. Olha, aqui em Portugal. Não quero que ninguém seja parecido com os fãs do Donald Trump. Sim. Ou pessoas que sejam infoscluídas, não é? Será que há fãs do Donald Trump aqui em Portugal? Deve haver, não é? Claro, não é? Make America Great Again. De certeza que há pessoas que... Sobretudo pessoas preconceituosas, não é? Que é muito mais fácil de... Sim, se ouvirem as traduções daquilo que ele defende, se calhar, fãs de PNR... Fãs de PNR não, que eles não... Sim, mas há racistas em todo lado. Tipo, não precisam de ser fãs do PNR. Às vezes podem votar no PS ou no PST, só que são racistas, pronto. São, pronto, racistas no armário, estás a ver? Não é? Bem consciente esta parte. Esta parte agora consciente foi das partes mais conscientes deste programa, que alguma vez teve. Sim, ora, vamos para o último. Vamos lá. Flower Bloom Live. Ora, uma flor raríssima chamada Amorphalo... Bem, eu vou dizer outra vez. É em latim. Amorphophallus titanium, conhecida por flor cadáver por causa do seu mau cheiro, está a florir ao fim de 3 anos e podemos assistir em direto durante 24, 36 horas. É um acontecimento único, é verdade, está a acontecer no Jardim Botânico de Washington. Para verem o que resta, o que aconteceu, basta irem ao seguinte canal do YouTube, United States Botanic Garden. Bom, a ser transmitido em direto. Isto deve ser um espetáculo incrível. O que deve ser retido é que a flor cheira a cadáver. Sim, okay? E cheira porque agora tens aí a explicação. Ora, chega a ultrapassar os 3 metros de altura no seu ambiente natural. Trata-se de uma planta tropical originária da ilha de Sumatra, na Indonésia. A flor cadáver atinge uma temperatura a rondar os 38 graus, a mesma do corpo humano, o que intensifica ainda mais o cheiro nauseabundo. Sim, aquilo é tipo o desenvolvimento daquilo, e como está a ser polinizada, acho que eu estive a ler a cena. Mas quem é que quer ter uma flor cadáver? Querida, trouxe-te uma flor. É, cheira o meu pai. Segundo os cientistas, dizem que aquilo cheira a queijo e a carne podre. Estás a ver? Deve ser incrível. Mas qual é a ideia do vídeo que está a ser transmitido? O vídeo é um canal de YouTube. Estás a Vai ver o meu jardim. A planta está tipo a florir. É o streaming. Sim, é um plano fixo e há pessoas que vão tirar selfies com a cena. A cena que isto só acontece 3 em 3 anos. Mas isso pode ser interessante pelas pessoas que vão lá tirar selfies. Sim, é isso. Assim. Estou quase a vomitar e a tirar uma selfie, não é? É horrível. Pronto. Olha, pronto, devo dizer que... Deixa-me dizer uma coisa. Eu estou a gostar muito disto, mas estou a precisar de umas férias. Vamos voltar em setembro, não é? É isso. Se calhar com novidades, não é? É possível. Se calhar. Luís, queres dizer alguma coisa? Foi a primeira vez que cá estive e estou cansado já. Eu não sei como é que vocês aguentaram tanto tempo. É verdade. Acho que estão de parabéns. Acima de tudo, há que dizer que tivemos aqui um ano. Mais do que um ano. Fiz agora um ano. Um ano? Sim. Sim, um ano e um mês. Até nós não tivemos ao vivo o episódio ao vivo quando fez um ano, cara. Tivemos um ano e um mês separado. Estamos há 56 semanas. 56 semanas que fizemos isto. Também não vamos parar assim tanto tempo. Fizemos isto só em formato podcast e a verdade é que o que vai acontecer, e isso já podemos desde logo aqui revelar um bocadinho, é que não vamos ser só um podcast. Continuaste por dizer a mesma coisa. Não. Já revelou muita coisa. Já revelou muita coisa, não é? Ora, isso é um problema de culinária, basicamente. O que é que vocês vão fazer então nas férias? Vão andar aí de um lado para o outro? É eu isso? Ainda tenho mais uma semana de trabalho em Lisboa e depois vou visitar os meus pais. Ok. Parece-me divertido. E vou fazer praia. E tu, Pipe? Sei lá, vou... Vamos namorar. Vou andar pela cidade a partir vidros. E incendiar carros. Provavelmente vai ser isso que eu vou fazer. Por acaso, havia uma coisa na Vida é Bela, essa empresa que, entretanto, foi em insolvência, que era justamente... Estás a falar a sério? Sim, que era partir carros e não sei o que uma vez... Stress reliefer. Isso era a minha experiência, meu. Era partir carros, eles tinham lá a casa, partiam os carros e não sei o que. Deu muito bom, pá. Agora estou mais relaxado. Último episódio de sempre, podíamos ser a partir do estúdio. Tipo a cena do Herman. Do Herman, não é? Do Herman na roda da sorte com uma arma. Desculpa lá. A último episódio de sempre, estes packs custavam para aí 30 euros. Sim, era mais. Epá, e por falar nisso do Herman, vocês viram hoje a notícia de membros de 2 ranchos folclóricos que andaram à porrada? Isto é viral da semana. Isso ia ser um viral. Membros de 2 ranchos folclóricos. Membros de 2 ranchos folclóricos numa Benavente, Benavente. Andaram à porrada. Mas porquê? Não sei, mas foi genial. Eu confesso que estava a ver isso na televisão. Mas o que é que andaram à porrada? Mas estava sem som, não estava a ver o que é que era. Mas vi. Mas vi acontecido. Vi a notícia e depois. Foi outra coisa que foi viral foi uma pessoa que já trabalhou na Antena 3, ou que já fez o Quintino, aquela notícia dos ciganos, não é? Ah, pois ele é. Ele estava a comentar essa notícia o do. O que é que ele disse que não gostava de ciganos? Disse que a maior parte deles eram maus, basicamente. Uou. Portanto, que é um comentário que ele deve conhecer assim, a maior parte dos ciganos. Vou ler, não é? Vai ser num instantinho. Rixa de ranchos faz 7 feridos. 7 feridos? Homem expulso de grupo provocou antigos colegas em festa. A festa era em Nossa Senhora de Fátima, na localidade de Barrosa Benavente, mas de católica teve pouco no domingo à noite. O pânico instalou-se com uma violenta cena de pancadaria logo a seguir às atuações de 2 reis folclóricos e acabou com 7 feridos e 4 pessoas identificadas pela GNR. Uma criança apenas de 10 anos teve de receber assistência no Hospital Vila Franca de Xira. Segundo o CM apurou, as agressões ocorreram perto das 22, já depois do rancho folclórico da Universidade Sénior do Conselho de Benavente e o rancho folclórico de danças e cantares da Várzea Fresca terem terminado o espetáculo. Segundo Incrível. Fonte oficial da GNR, um homem de 59 anos, que recentemente foi expulso do grupo da Várzea Fresca, dirigiu-se ao recinto para provocar os antigos colegas. Após uma troca de bocas, acabou por rasteirar uma criança que integrava a associação. Os elementos mais velhos do grupo partiram em defesa do rapaz de 10 anos. A troca de agressões só terminou com a intervenção da GNR e as bombas locais. A criança foi levada para o hospital devido às escoriações, mas teve alta pouco depois. A GNR acabou por identificar 4 dos envolvidos, o agressor, a criança e 2 testemunhas. Mas mais ninguém foi detido por não haver queixa. Já viste? Incrível. Fora isso. Portanto, é demais. Ribatejo sem lei. Ribatejo sem lei, sem dúvida. Na verdade é com lei porque foram presos, não é? Mas pronto, e Luís, 3 coisas que te levem a dizer obrigado à internet. Diz lá, Luís. Ui, essa agora. Essa agora? Alguém essa ouve agora. O programa todo? Não, estou a fechar. Então, foi obrigado. Um bocado já te pensado aí, estou a ouvir o programa. E se fosse lá, o que é que eu dizia? Não estavas à espera desta, não é? Não estava à espera, não. Não estavas à espera. Ora bem, 3 coisas que me fazem dizer obrigado à internet. A bola TV, a bola.pt, não é? É assim que se chama. O jogo.pt e record.pt. Só curtes futebol. Estamos. E bem, bravo! O que é para ti comédia incrível? Eu gosto de tudo, um pouco. Não, gosto muito do Pedro Santo. Pedro Santo. Já que esteve, acho eu, não é? Já. O Pedro Santo é muito engraçado. Acho que é a pessoa com mais piada que eu já ouvi. Não conheço exatamente, que já ouvi. Eu gosto muito de Pedro Santo também. É genuinamente engraçado. Sim, é verdade. É o meu braço direito há muitos anos, deu com servos. As coisas que ele tem que aguentar, não é? Com o braço direito. O teu braço direito, tens o braço direito para a esquerda. Se é que me entendes, não é? E assim chega ao fim de mais um episódio do Obrigado Internet. Ora, é verdade, o último antes de umas merecidas férias. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcasts de eleição, seja ele o iTunes ou outro que vocês gostem mais, para verem conteúdo extra e terem acesso aos bastidores do melhor podcast do mundo. Sigam-nos no Facebook, também no Instagram, para outras coisas. Mandem mail para... Espera aí, nós temos Instagram? Estás a dizer isto há 50 episódios. Se calhar há 50 episódios. Espera aí. Depois vais filmar um vídeo dele a perguntar. Mas já temos Instagram. Mas isso é incrível. Espera aí, vais filmar um vídeo para o Instagram? Sim. Até é tu que eu não tenho nem. A sério? Tens o maior. Eu não sabia isso. Bom, para verem outras coisas, mandem mail para correio@obrigadointernet.lol. Para finalizar, queremos agradecer hoje, ainda de uma forma mais especial. Sim. À Antena 3, por obrigado. Nos ter cedido durante todo obrigado, este tempo. Obrigado, Antena 3. Obrigado, Antena 3. Foi um prazer, não é? Sim, foi um prazer. Prazer. Quem sabe voltemos cá, não é? Nunca sabe, não é? obrigado por nos terem gentilmente cedido o estúdio. Durante 56 episódios, quase. Sim. Houve alguns que não foram cá. Houve alguns que não foram cá, mas eles. Só não foi porque nós não quisemos também, não é? É verdade que sim. Eles gostam muito de nos cá. Bom, até para a semana e já sabem. Curta a vida! Pronto. Tu não sabias que tínhamos Instagram mesmo? Não.